O palco é seu! Boa noite, galera de Brasília! Agora sim, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês nesse evento lindo, Lipton Fashion. E eu estou aqui com as minhas amigas Kate e Bia. Oi, gente! Oi, pessoal! Nós vamos tentar dançar muito com vocês. Então, salve, DJ!